A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Estamos em pleno ano de 2013 e o Brasil se embrenha aí nas manifestações de rua, hoje tão recorrentes em países ali cheios de areia, né, com a Primavera Árabe, todo mundo tentando derrubar o seu tirano ditador do poder, ou em protestos anticapitalismo como o movimento Occupy Wall Street ali nos Estados Unidos. E essa nova mania, que tem até áreas de moda, geralmente ela é organizada por redes sociais e é capaz de rachar ali efusivas opiniões, para não dizer que também não racha cabeças de manifestantes ali, dispostos a enfrentar a polícia. É verdade. Mas diferente dos anos de chumbo ali, nas décadas de 60 e 70, quando os jovens iam de fato ali pra rua protestar e tal, e aqueles que se davam mal poderiam receber choque embaixo da unha, isso se não fosse parar numa vala comum aí sem um nome. Mas na década da ditadura soft, principalmente ali, a década de 80, era possível poder ser mais rebelde e até você poderia pichar um muro ali a favor das diretas, porque estava todo mundo meio em prol desse lance. E esse grande movimento aí, que acabou dando em nada também, os movimentos da direta nas décadas de 80, tinha sido realmente um grande levantador de pessoas e levado elas para as ruas. Porém, no começo dos anos 90, mais precisamente em 1992, um outro grande movimento que levou às ruas muito jovens, vestidos de roupas pretas, todo mundo querendo soltar ali os seus gritos de ordem, ou aquelas musiquinhas bem chatas, também estavam a fim de dar uma inalada em gás lacrimogêneo, porque rolou, mas a galera também foi pra paquerar bastante, por que não? Uhum. E o mote qualquer desse movimento em 92, mais precisamente em agosto de 92, era impedir que Fernando Collor de Mello continuasse a presidir o país. O Walter Rezende, obviamente, estamos falando do movimento dos caras pintadas, que é o tema do Agente 86 dessa edição. Quero saber se você foi um dos que gritou ali palavras de ordem. O Brasil vive um momento histórico. Esta tarde, o povo encheu as praças e ruas. Hoje, a Câmara dos Deputados mudou a vida política do país. Não que não tenha tido importância, mas os estudantes em si, né, que pintavam suas bochechas rosadas de tomar Danap e acreditavam ser responsáveis por derrubar um presidente, se equivocaram. Foram usados pela mídia, né, viraram massa de manobra ali da mídia e do Congresso para justificar um clamor do povo para abreviar a carreira do nosso nada nobre presidente Fernando Collor de Mello. Hoje, todos com 30 e poucos anos já devem ter se conscientizado que quem causou o impeachment, né, do marido da Rosane foi todo o interesse por trás, não é verdade? Realmente, acho que existia toda uma parada por trás ali e acabou se usando os jovens, principalmente ali. Você lembra da música do passava um seriado na Globo na época? Deixa eu só fazer uma pergunta. Nesse episódio, a gente vai falar que o Collor cheirava cocaína pelo... Melhor não, né? E ele tinha pacto com o Cramulhão, e tem fotos, inclusive, na internet aí. Era uma pessoa e tanto, o nosso Fernandinho. E já que você falou da Rosiane e tal, você lembra daquelas musiquinhas que a galera cantava, assim, né? Que eu me lembro de uma que era bem assim: Rosane, sua galinha, foi o PC que pagou suas calcinhas. Por quê? O que acontece? Fazer uma referência que as lingeries compradas por ela ali, muito caras, foram pagas pelo Caixa 2, que era... Ela comprou na gringa, pagou uma fortuna. Por duas malas de calcinha, Isso, e foi pago pelo Caixa 2 da campanha ali, armada pelo finado PC Farias. E tinham muitos outros hinos cantados ali pelos caras pintadas, tipo Collor, ladrão, seu lugar é na prisão. E eu também não participei, e daqui a pouco eu vou contar o porquê que eu não participei do movimento dos caras pintados. Mas eu achava que tinha uma cara de fanfarra de colégio absurda aquilo ali. Essas musiquinhas davam esse tom, né, de disputa de Olimpíada de escola, não é? Parece pegasse uma caixa e... Pra mim não parecia algo rebelde. Apesar, você lembra que tinha aquela série na Globo, Anos Rebeldes? Lembro. E daí tinha aquela música do Caetano Veloso, Alegria, Alegria, que acabou, entre aspas, virando um hino de rebeldia ali, mas ela ficou em segundo plano. O que valia mesmo eram as musiquinhas de fanfarra, cara. Realmente, as musiquinhas, elas, pra mim, não davam caráter de revolução nenhuma, mas, porém, pros caras pintados, parecia tudo um grande carnaval. Ok, que esse movimento virou um ícone da derrocada do Collor, mas tinha uns amigos meus que eu lembro que foram participar, eles me disseram que eu fui o único trouxa que não foi, porque o grande lance ali não era derrubar o presidente, e sim dar uns beijos nas minas do Mackenzie, né? E disse que era uma pegação bacana. Mas o pessoal do Mackenzie se misturava com o pessoal da USP? Ah, foi, vamos pra lá. Porque nos anos... 80, 70, acho que não, né, Walter? Mas, nos anos 60 e... 70, né? Não se bicavam, né? Não se bicavam. Mas em 90, né, cara? Já tinha. Tinha tudo 90, acabado. Todo mundo, o pai tinha carteira cheia de grana. Ou seja, acho que a única possibilidade que eu tive, então, de ali no começo dos anos 90, de beijar uma menina que não usasse colinos, foi essa e eu não fui. Em 92, eu já tinha que levantar grana ali, né, pra pagar uma conta ou outra. Eu podia me dar o luxo de sair querendo fazer revolução pela Paulista. Eu tinha que trabalhar, né, cara? Eu adoraria ver você com a cara cheia de guache e levando uns tabef da polícia. Porque era realmente um bando desocupado que ficava lá. E falando em trabalhar naquela época, se ligue no e-mail que o Eduardo Andrade nos mandou. Abre aspas. Eu trabalhava no McDonald's da Paulista e, ao sair do trampo, ainda vendendo chapa de hambúrguer, eu me deparei com a... Cara, o meu pânico de trabalhar no McDonald's era sair fedendo chapa de hambúrguer. Saía? Não, porque eu tomava banho lá, mas tinha uma galera que não tomava, porque o cara, tipo, quem trabalhava no McDonald's trabalhava 4, 6 horas, então tinha que sair correndo. Então tinha cara que ia trabalhar no Bob's depois, manja. Então o cara saía fedendo Big Mac e a feder Big Bob's 4 horas depois, assim, cara. Que porra, que era um pânico meu feder chapa, viu? O Alexandre, ele, os ouvintes fiéis, sabe que ele espirrava na chapa do McDonald's só pra fazer que o Ronald nunca ouça isso. Ah, mas você tinha 16 anos. Voltando ao e-mail, Alexandre. Eu trabalhava no McDonald's da Paulista e, ao sair do trampo, ainda fedendo chapa de hambúrguer, me deparei com a manifestação dos caras pintadas. Mas eu era mais ignorante do que sou hoje e não entendi bem do que se tratava. Mas quando dei por mim uma burguesinha com a camiseta da PUC... Aí, PUC, tá vendo? Também estavam lá, verdade. É, os católicos também se envolveram no movimento. Contra o Satanás. Estava me abraçando e me chamando para a passeata. E alguns minutos depois, já com guache verde e amarelo nas bochechas, eu estava dando uns amassos na Patricinha e nem me preocupando com o saco roxo do colo. Você lembra por que surgiu o movimento Caras Pintadas? Porque eu lembro que o Congresso já ameaçava ele ali, né? Por conta de todas as denúncias, principalmente do irmão dele. É, começaram a apertar ele. O Pedro Collor começaram a apertar. Então o Collor, o que ele fez? Fez um levante ali. Primeiro ele falou que tinha o saco roxo e falou: não, eu quero convocar os brasileiros para sair às ruas de roupa verde e amarela, para frente Brasil. Aí a Folha convocou ao contrário, né? Foi, daí a Folha de São Paulo convocou ao contrário e foi todo mundo de preto. Meu voto exatamente. É pelo impeachment, meu voto é sim. Paulo Arthur Tung, sim, 326. Paulo Eslander. Começa a contagem regressiva dos 10 votos que faltam para 336. Ao e-mail do Leonardo F., e abre aspas, essa história é clássica aqui em Unaí, Minas Gerais. Meu primo William, também ouvinte do Agente 86, ele que adora contar. Em 1992, um cara que fez colegial com ele, de nome Jefferson, largou a cidade e, igual a Tieta, bateu os pés no chão e disse: não quero levar nem terra de Unaí para São Paulo. Era o destino do cara. Então, ele iria fazer faculdade na capital paulista. Alguns meses depois, ligou para a mãe e disse que iria visitá-la e que tinha surpresas. Uma delas é que tinha virado cara pintada. E olha só, a mãe espalhou a notícia orgulhosa de que o filho tinha derrubado o presidente Collor e de que o Naí, se tivesse um caminhão de bombeiros, deveria levá-lo em praça pública e se orgulhar do seu fiel habitante. Aí levou no caminhão pipa mesmo. Olha só. Pois bem, no dia que aportou o ônibus trazendo Jefferson de volta, ansiosa, a mãe não viu o filho manifestante descer do ônibus pássaro marrom. Mas ela quase infartou quando uma estranha moça se aproximou e disse: mãe, sou eu. Agora Jennifer. O cara pintado era Rouge Batom. Muito bem. O vídeo do Agente 86, a nossa fanpage está lá no Facebook, dê um curtir. Vocês vão saber sobre os assuntos dos próximos episódios. Dá para mandar histórias para o falecom@agente86.com.br. Neste mesmo e-mail, vocês mandam sugestões de próximos episódios. O Agente em 86 é atualizado toda segunda e quinta-feira. E esse episódio dos Caras Pintadas foi dado pelo Bruno Nicolau. Deixa eu falar, Walter. Essa dica do Bruno já tinha sido dada há algum tempo. Mas nós, como urubus que somos, aproveitamos agora que tá rolando essa muvuca toda no Brasil. Sim. E pegamos o episódio do Bruno aí, que já faz uns 3 meses que ele mandou. Aí, Bruno, tá vendo? Foi pro ar. Demorou. E ele mandou um e-mail dizendo o seguinte, abre aspas: eu era do movimento punk em 92... e acho que era um dos únicos ali na multidão com ideias de verdade. O resto era um bando de playboy fumando maconha pela primeira vez e cagando para o país. Pior, quando eu era o único feio e de moicano, a polícia não pensou duas vezes em me sentar o cacetete. Se destacava, né? Na multidão. Teve um Sid Vicious lá no meio, meu amigo. É nele que a gente vai dobrar o cacetete. Segundo ele, foi o único a apanhar todo aquele movimento e os playbas se mantiveram ilesos. Se tivesse agarrado com a menininha da PUC, não ia apanhar. Como eu falei, eu não cheguei. Eu até tive vontade de participar da movimentação, tal, mas eu também já trabalhava, tinha que fazer hambúrguer. E eu tinha me armado com os camaradas que iam, né? Mas eu me lembro de eu estar trocando uma ideia no telefone com um desses meus camaradas. Ah, a gente vai tal hora. Ah, beleza, vai dar pra gente ir, ok, ok. Falei, eu te ligo depois, e não ligou. E a gente acabou não indo, não rolou. Aí ele me contou depois, uns dias depois. Ah, cara, deu mó merda em casa, tal. Porque, se liga, a minha mãe tava ouvindo a conversa da gente, enquanto ela varria a sala ali e ficou ouvindo a conversa. Aí ela chegou à noite, falou pro meu pai, né? Meu pai me chamou de canto e falou assim: ô, Brunão, seguinte, cara, que papo é esse que a sua mãe falou aí que você vai sair junto com esse movimento dos caras pálidas? Aí ele falou assim: não, rapaz, é cara pintada. Aí o pai dele falou assim: ó, pintada vai ficar sua cara de roxo se você sair pra derrubar o presidente que eu votei.